Santos colocou no ar seu novo e potente transmissor de 10 mil watts de potência, o mais potente de todo o litoral paulista. Para que possamos melhor avaliar o seu alcance, gostaríamos da colaboração de nossos ouvintes, informando como estão recebendo o novo som, inclusive os que moram em lugares mais distantes. Escrevam e coloquem no envelope. Rádio Clube de Santos, Caixa Postal número 2, Santos, São Paulo, CEP 11.000. Ficaremos muito gratos pela colaboração. Rádio Clube de Santos, cada dia procurando atender melhor os seus ouvintes. Aguardem para a PEP, nossa nova programação. Escrevam também dando sugestões. Rádio Clube de Santos, o ouvinte em primeiro lugar. Alô, alô, meus amigos, muito boa noite. Eu estou chegando neste instante.